Rádio Yel. Deus, obrigado pelo teu plano perfeito. Obrigado, ó Deus, porque o teu plano foi perfeito. Obrigado, ó Deus, porque aquilo que se parou. Obrigado, ó Deus, pela tua vontade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor seu amor eu fui comprado, o preço foi pago. Com cada gota de sangue derramada no calvário, o preço já foi pago, me prove o contrário. Esse sangue que é santo me livra do pecado. Ele crucificado, você justificado. Ele pagou com a vida e o homem foi ingrato. E a cada passo dado para o caminho largo, é como se fosse um prego na mão sendo cravado. Comprado, o preço foi pago, por suas pisaduras é que fui sarado. Já fui comprado, o preço foi pago, por suas pisaduras é que fui sarado. Já fui comprado, o preço foi pago, por suas pisaduras é que fui sarado. Por amor, se entregou. Apesar de sofrer, por amor, se entregou. Apesar de sofrer, por amor, se entregou. Apesar de sofrer, por amor, se entregou. Me amou, com seu sangue me comprou. Foi tão forte assim, Jesus. Pelo sangue do meu Senhor, dou valor por cada gota de sangue que derramou. Sei que sou comprado pelo sangue do meu Senhor, dou valor pelo alto preço que pagou. Pisaduras é que fui sarado. Já fui comprado, o preço foi pago. Suas pisaduras é que fui sarado. Já fui comprado, o preço foi pago. Suas pisaduras é que fui sarado.